O nosso tema de hoje é Corpus Christi. Então, a possibilidade, às vezes, de trabalhar numa casa espírita, ela nos dá a chance de saber o que, que significa Corpus Christi, porque eu não sabia, né? Fiquei sabendo há algum tempo atrás, quando tive que buscar informações para falar sobre isso, e aí descobri o que, que significa. A frase, o nome em si a gente sabe, é Corpo de Cristo, né? Mas qual é a necessidade, por que, que foi criado um dia específico para se comemorar? E comemorar exatamente o quê, né? Então, a gente, voltando um pouco na história, a gente percebe que os movimentos humanos, né, de todos eles de poder, dominação, eles se utilizam de formas para, vamos dizer assim, chegar mais perto do povo. A igreja sempre teve um papel fundamental na vida da população. Não só a igreja católica, mas muito antes também já existiam religiões que faziam parte do dia a dia. E ela necessita, vamos dizer assim, que o povo participe da igreja. É uma forma, né, de, porque a igreja sem a população faz o quê? Não serve para nada. É um espaço vazio. E uma forma de atrair os seus fiéis, vamos chamar assim, é dando a importância às questões dogmáticas que ela traz. Então, se nós formos olhar na Bíblia, não fala nada sobre Corpus Christi. Se nós formos olhar nos Evangelhos de Jesus, não fala nada sobre isso. Porque foi criado no século XIII, pelo Papa Urbano. Tem uma história que é contada, né, de que forma que foi concebida, mas não se sabe nem o quanto de verdade isso é. Em fundo, o que se tem é que foi instituído uma data de comemoração da Eucaristia, daquele ato que até hoje, numa missa, o padre reverencia a questão da hóstia, né, de consagrar a hóstia e partilhar. Que, na verdade, nada mais é do que uma rememoração de um momento da celebração da última ceia, quando Jesus, né, com os apóstolos, falou do pão e do vinho. Por isso que essa data de Corpus Christi, ela cai sempre numa quinta-feira, porque a Santa Ceia, ela foi na quinta-feira anterior à morte de Jesus, então foi encaixado ali. Mas, como vários feriados ou várias datas festivas da igreja, elas são móveis, né? Porque todas não, várias, como eu disse, elas são tiradas a partir da data da Páscoa, que também é uma data móvel, mas ela é indicada a partir das luas, da lua nova, dentro do período de outono. Então, estabelecendo a data de Páscoa, tu estabelece todas as outras para frente e para trás. Então, data de quaresma, data de domingo, de várias coisas que tem, inclusive essa do Corpus Christi, que é celebrada 60 dias após a Páscoa. Então, até hoje, quando eu estava lendo isso, eu peguei o calendário e comecei a contar os dias um por um e deu certo. Realmente dá 60 dias bem certinho. Ainda bem. Mas são tudo simbolismos que ele vai se utilizando para compor, né? Inclusive a questão dos nossos tapetes, que a nossa cidade, ela é reconhecida através disso, né? Muitas pessoas vêm para Flores da Cunha nesse dia e vão continuar vindo até o fim de semana para poder ver os tapetes que são feitos. E essa tradição dos tapetes, ela é um pouquinho diferente ainda. Ela nem é desse tempo que foi instituído pelo Papa. Ela é uma tradição portuguesa de celebrar através de fazer esses tapetes, que é uma representação da entrada de Jesus em Jerusalém, quando as palmas eram celebradas, colocadas, para quando ele entrou. Então, é uma forma também de rememorar de novo um outro momento da história de Jesus. Eu falei no início, né? Para que serve exatamente, né? Então, é claro, essas celebrações, elas têm a ideia de aproximar o povo da sua religião. A gente está falando bastante aqui de uma questão bem católica, que não é espírita, mas A data é uma data católica e não tem nenhum problema se falar sobre isso, mas a gente precisa só é conhecer, né, como é que funcionam as coisas, como é que são a história. E nessa celebração do pão e do vinho, a gente observa, inclusive, que nos próprios tapetes que se faz, né, existem todos esses símbolos incluídos ali. Existe o pão, existe o vinho, existe a hóstia. Hoje em dia, já há algum tempo, claro, não é hoje específico, mas já se utiliza também de frases com incentivo de levar aqueles que ali passam, né, as mensagens de fraternidade, de campanhas, de aproximação, das mensagens que a igreja quer transmitir, às vezes numa frase curta ou em uma palavra, para o povo, né? O símbolo da Páscoa, pomba. Então, tudo isso vão formando elementos que compõem essa festa. Se nós formos buscar informações sobre isso, basicamente são essas as informações sobre a celebração de Corpus Christi. É bem interessante porque é uma festividade. Acima de tudo, ela é uma festividade. Porque tudo isso, ela não deve carregar aquele ar, muitas vezes, melancólico, de tristeza. Porque muitas vezes, quando se lembram de Jesus, lembram da morte e não da vida. Acabam dando uma atribuição mais forte à crucificação do que ao período de vida, que mesmo curto, mas que foi muito intenso. E é interessante se pensar nisso, porque a gente carrega de uma forma, às vezes, inconsciente quase, né? Se faz isso por tradição, mas se carrega bastante crucifixo, né? Então, o símbolo da morte é muito mais forte do que muitas vezes a palavra da vida, tudo aquilo que ele tentou nos ensinar. E talvez seja um momento para a gente pensar na mensagem que ele nos trouxe há tanto tempo e na profundeza, na transformação que essa mensagem ela é capaz de provocar em cada um de nós. A gente, por experiência, tanto vivida quanto pressentida por outros, a gente sabe que o pouco que a gente consegue fazer no sentido de observar essas orientações que ele nos deixou, o pouco que a gente consegue fazer, ele causa uma transformação muito grande na nossa vida. Causa uma mudança bastante forte. Mas ainda somos muito presos às nossas sensações, às nossas ilusões materiais, que acabam nos impedindo de viver verdadeiramente cada uma dessas mensagens que ele tanto falou, né? Então, esses dias, como o dia de hoje, que é um dia de celebração, é um dia de muita reflexão também, que a gente possa, mais uma vez, lembrar do Cristo, do Jesus, que passou e que deixou uma mensagem que continua sendo tão importante, tão válida até hoje. Tanto tempo depois, o caminho que ele nos mostra ainda é o único. E a gente continua tentando sempre achar um caminho alternativo para a vida. E a gente não consegue. O único caminho é esse que ele nos propôs, né? O caminho de amor, de doação, de praticar o bem. É sempre um movimento de dentro para fora, né? Tirar de dentro para fora. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Aos pouquinhos a gente vai acreditando que isso é o essencial, que isso é o que realmente vai fazer diferença. E talvez aí, então, a gente consiga sentir um pouco dessa alegria que ele nos fala, dessa alegria que é tão forte, que realmente é capaz de nos sustentar no decorrer dos nossos dias.